cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. É um lugar comum aquilo que vou dizer agora, porque já o disse várias vezes também, que a perseverança dá frutos. E, efetivamente, andámos algum tempo atrás do Esporto, é a banda que está aqui em destaque na Rádio Boa Nova, por todas as razões, não só pelo seu trabalho, o seu Particula Singulata, mas também por tudo aquilo que vem atrás, naturalmente, os 30 anos dos Táxi. Táxi que, para alguns dos nossos ouvintes, não são seus contemporâneos, portanto, provavelmente já os Porto são, mas o Táxi é algo que se recorda como tendo sido. Ora bem, eu tenho a vantagem de ter 41 anos e Táxi é algo que foi e é, portanto, e que nos acompanhou nos anos 80. Sendo que, inclusivamente, posso-me gabar de ter um disco dentro de uma lata. O que, provavelmente, acontece com muitos dos nossos ouvintes e muitos dos portugueses, que recordam naturalmente o álbum Cairo. E longe vão os tempos de fazer discos em vinil massivamente, e hoje já não vejo como pôr dentro de uma lata um CD. Mas se calhar seria possível. Era um bom desafio para o Esporto, para este Persicula que singulata. Pois ao telefone, uma vez que a distância isso obriga, estou a falar naturalmente para o Norte, o João Grande, que de algum modo vem a decalcar aquilo que fazia já nos Táxi, com novamente sendo vocalista deste O Esporto. E, antes de mais, já aqui, boas-vindas aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja virtualmente, mas está connosco para, naturalmente, falar com os ouvintes da Boa Nova e explicar este desafio que é retomar, ainda que com outro nome, retomar uma banda, e sendo certo que também apenas vem a ter consigo o Rui Taborda, o guitarra baixo, que decalcava também, portanto, com os Táxi. Como é que é retomar a vida da música e voltar à estrada e aos discos e às gravações? Antes de mais, bem-vindo. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado também e cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Eu pego num bocadinho atrás uma frase que tu disseste em relação ao disco em lata, que eu nunca percebi porque é que a editora, que eu acho que fazia todo sentido, e eu telefonei para lá para a nossa editora, que era a Universal, por ocasião dos 30 anos do Cairo, que foi precisamente em 2012, uhum. Porque é que eles não lançavam um CD com uma latinha, como há montes, agora ainda de CDs à venda em lata, acho que faria todo sentido. Mas eles não acharam piada a isso e pronto, paciência. Voltando à pergunta que tu me fizeste, o porquê de nós voltarmos agora, sabes que em relação aos Táxi, nós gravamos o último disco em 2010, salvo erro, que foi o Amanhã, que correu muito bem, fizemos uma ligação para o país todo e não sei o quê, mas pá, já estávamos todos um bocadinho em rota de colisão, os elementos da banda, principalmente havia ali duas facções, que era o guitarrista, é sempre a velha questão do guitarrista-vocalista, sempre. Estávamos um bocado em rota de colisão e até chegou uma altura que eu não me estava a divertir minimamente, de maneira que eu ando nisto, acima de tudo, porque adoro música, é a coisa que eu mais amo. Mas acima de tudo por diversão, eu adoro tocar, adoro estar numa banda, adoro estar a emoção que é compor, adoro isso tudo e não me estava minimamente a divertir, era tudo uma chatice pegada, de maneira que eu, como me dou muito bem com o Rui, já estou com ele desde, sei lá, há muitos anos, de maneira que convidei para perguntar se ele queria embarcar num projeto novo, disse-lhe logo que não ia ser fácil, mas e tivemos um ou dois anos a compor este novo trabalho, que é o tal Psicola Singulata, e esse ano de diversão pura já ninguém nos tira, de maneira que e estamos no início, estamos a fazer uma concerto de promoção ao disco, mas tem sido muito, muito gratificante. Um anjo vem do céu para te levar longe, e o tempo em mim parou neste lugar longe. Oh, ocultar sempre. E quando o dia chegar, então será para sempre. Vou pegar naturalmente essas palavras na parte em que diz não iria ser fácil. Do lado que foi aquilo que avisou o Rui Taborda. Logo que eu lhe disse que não ia ser fácil, porque uma banda nova, começar a. Mesmo que nós sejamos conhecidos, tenhamos aquele historial, e depois esbarramos sempre com o mesmo, no mesmo clichê, que é assim: as próprias rádios, as principais, as RFMs e comerciais e assim, dizem logo: ah, se fosse táxi, nós passávamos. Agora assim, nem pensar. Okay, era por aí que nós íamos. Aliás, claro. há pouco tempo atrás, falámos aqui, queria que já repeti também, falámos aqui com o Calu, do Estúdio Pontapés, que lançou também um bom trabalho a solo. E que ele próprio dava a indicação de que foi a um bar e que disse que gostaria de tocar muito bem e foi tudo aceito. No dia em que ia tocar, perguntar se ia tocar chutos. Disse, não, tenho aqui uma obra e tal. Ah, para isso não. Portanto, por aqui se vê, de facto, apesar das portas, claro, se abrirem, falarmos do Porto, acho que não há ninguém que não associe logo aos táxis e até pela voz, mas acho que não seja essa a questão. Mas isso nada garante nada, não é? Mas sabes que isto faz-me lembrar um bocado a história do primeiro emprego, que é assim. Ah, nós só aceitamos pessoas com experiência. Mas desculpa lá, é o primeiro emprego, como é que quer que eu tenha experiência? Ah, não interessa, é só com experiência que nós aceitamos. Isto é a mesma coisa que se nós vamos a essas rádios principais, e daí eu tenho que dar também o meu agradecimento às rádios locais que, de facto, têm sido incansáveis, como neste caso, no vosso caso, e outras centenas de rádios pelo país, que têm feito o favor de nos passar à boca cheia. Porque, sim, de facto, não é um favor. Pronto, ok. É um gosto. Portanto, um gosto, daí, okay, muito obrigado. Acredito que os meus colegas o façam também assim, da mesma maneira que sim, nós. Claro que sim. E se não fossem as rádios locais, de facto, nós éramos praticamente desconhecidos, porque é muito complicado, porque toda a gente sabe. Se tu pensares bem, a música em Portugal, neste momento, está praticamente nas mãos de duas ou três pessoas, ou seja, de dois ou três diretores dessas rádios principais. Mas não é só aqui, isso não é só aqui. Passa no outro lado. Ainda há pouco tempo eu li aquele livro fantástico do Noites Tropicais, que é o Nelson Motta. É um livro brasileiro espetacular que conta a história da Bossa Nova. E há lá uma partezinha, um trecho que ele diz assim: ah, o disco nem aconteceu porque as rádios não passaram. É assim, então uma pessoa tem o esforço todo, tem a condição toda, mas o disco não acontece se a rádio não passa. E daí também a importância que ainda hoje a rádio tem. A rádio tem uma importância gigantesca, porque, de facto, se a rádio não passa, o disco não acontece, não se passa nada. É muito complicado. De maneira que temos que jogar com um monte de vertentes, com um monte de situações, e, de facto, por isso mesmo disse logo ao Rui que isto não iria ser fácil, que eu também conheço, depois destes anos todos, conheço bem o meio. Curiosamente, também já tinha falado com o Calo sobre isso, que eu dou muito bem com ele. Já tinha falado também com as dificuldades que ele está a ter. Semana passada, os Peixe Avião diziam outra coisa ainda, a propósito do lançamento do disco deles também, da divulgação, que vão estreá-lo primeiro no Teatro Circo em Braga, uma magnífica sala, mas depois vão ao CCB a Lisboa. E acrescentavam também, precisamente, se não for Lisboa, a coisa parece que não aconteceu. Tens alguma razão. Tens alguma razão que, de facto, Lisboa, é por isso que muitos músicos, e não só, todas as artes mudam para Lisboa, porque, de facto, os grandes opinion makers estão em Lisboa. São de lá que estão os grandes canais de televisão, as grandes revistas, os jornais, de maneira que aquilo faz tudo parte de uma panelinha que, de facto, se uma pessoa não entra lá, dificilmente consegue extravasar para o país todo. De maneira que é um bocado pernicioso, mas é verdade. Se uma pessoa não tiver as amizades certas em Lisboa, mas não só, repara que o Calo mora lá, e mesmo assim ele tem muita dificuldade em passar a mensagem dele, de maneira que é complicado. E mais, ainda por cima, na situação atual com que nós nos debatemos, porque antes, nós, quando começamos, anos 80, com os táxi, as pessoas pagavam para nos ir ver. Depois as coisas inverteram-se, as câmaras é que faziam, eram responsáveis pelos concertos, para os concertos gratuitos para as populações. Hoje em dia as câmaras não têm dinheiro para mandar cantar um cego. De maneira que tem sido, esta talvez seja a pior altura para se formar uma banda nova, mas quem corre por gosto não quer ser igual. Resilientes. E isto a propósito também de estarmos aqui a falar do lançamento do disco, recordo, e falou dos anos 80, dos táxis, recordo-me que na altura a edição era da Polygram, se bem me recordo, hoje Universal. Muito bem. Vocês vêm aqui a definir que querem fazer uma edição de autor. Foi assumido assim ou, de algum modo, foi a falta de oportunidade de se apresentarem a uma editora? Não. Neste caso tivemos várias editoras interessadas, inclusive a Universal, só que hoje em dia as editoras estão em desagregação completa, porque as editoras, como sabes, não, ninguém vende, ninguém compra disso hoje em dia. A não ser, sei lá, pá, os adeptos do Tony Carreira. Mas, de qualquer maneira, que hoje em dia, como nada se vende, as editoras, o que é que eles valem muito? Ganham também percentagem dos concertos. Neste caso, por exemplo, nós nem era pela Universal, nós íamos para outra editora, já não me lembro qual era, mas eles, além dos concertos, eles queriam ficar com o nosso catálogo todo, inclusive dos discos antigos. E, pá, os discos dos táxis, de maneira que nós aí dissemos, pá, nem pensar, isso nem pensar, de maneira que resolvemos fazer uma edição de autor, de maneira que somos nós que controlamos, fora a distribuição, claro, mas somos nós que controlamos isso tudo. De maneira que foi deliberado, foi propositado que nós, não foi por falta de oportunidades, mas as contrapartidas que as editoras queriam, achamos nós que eram demasiado fortes, demasiado complicadas, e nós não quisemos embarcar nisso. No. pegando já aqui no trabalho em si, vocês vieram intitulá-lo Persicula Cingulata, viemos a perceber que é o nome de uma concha, depois até na vossa documentação são vocês próprios que dizem estranhamente intitulado. Porquê estranhamente e porquê este nome? É assim, nós somos uma banda, principalmente eu e o Rui, que somos ao fim e ao cabo os mentores deste projeto, sempre fomos contra as mensagens. Ou seja, este título quer dizer isto, este título quer dizer aquilo. Opa, para nós não quer dizer nada, não nos interessa nada. Ou seja, neste caso chegou uma altura que tínhamos que arranjar um disco, um nome para o disco, e eu tenho um quadro num dos quartos de banho em minha casa, um quadro com conchas. Uma das conchas era Psicula Cingulata, achei graça ao nome, enquanto estava lá, telefonei mesmo ao Rui, opa, está aqui uma concha com este nome, o que é que tu achas do nome? E ele associou aquilo um bocado àqueles discos polícios, Eniata Mondata e Recata de Blanco, não quer dizer absolutamente nada, acho eu. E ele achou graça à sonoridade. Opa, pronto, olha, é um nome um bocado enigmático. Pelo menos obrigar as pessoas a irem ver à Wikipédia o que é que quer dizer. E vê que é uma concha e não é nada, não é? Aliás, mas, foi onde eu fui, portanto. É uma concha que estava num quadro num quarto banho que eu tenho. Mais nada. Não quer dizer absolutamente mais nada. Foi pela sonoridade em si. E sabes uma coisa curiosa? Nós pensávamos que íamos ser um bocado perseguidos por causa do nome Porto. Claro, obviamente por causa do sei lá, podiam associar ao Futebol Clube do Porto, e essa história também. Por cima, eu e o Rui somos as pessoas que menos ligam ao futebol. Não queremos saber de futebol para nada. O nosso clube é o Futebol Clube do Porto, queremos que ele ganhe, mas não. Fora isso, eu só conheço de nomes, só conheço o Elton, que é o guarda-redes. Não conheço mais nada. Ai, não, o Jackson, não sei o que vai. O que marca muitos golos. Jackson Martínez, lá como é que se chama, não sei. Mas, de resto, não queremos saber isso para nada. E nós pensávamos que nos iam chatear um bocado por causa do Porto. Mas não, curiosamente, depois, os ponteiros mudaram todos para o nome do Psicula Cingulata e deixaram um bocado os Porto em paz. Portanto, concluindo, não quer dizer nada, é apenas uma concha num quadro do quarto de banho. Ponto final. Corto a trela que me dói, rasgo a luz do tempo em vão. Fado. João Grande tem a noção que é uma pessoa incontornável da história da música. Aliás, claro, já está, assim como o Rita Borges e os restantes colegas de destaque, claro, já está em banda desenhada. E, como tal, é natural que haja hoje pessoas que estão a ouvir o Vício, o Mundo Cão, enfim, temas deste álbum, e que queiram, de algum modo, perceber o que foi os Táxi, porque, claro, embora o Táxi volta e meia estão a passar na rádio, e, portanto, não é provavelmente uma coisa que seja desconhecida ou que seja escondida, que não é o caso, mas que vão à procura. Há várias coletâneas muito interessantes que abrangem todos os nossos 5 discos, incluindo o último, o Amanhã, de maneira que eu acho que isso está muito bem documentado. Agora, para quem não conhece, nós não somos propriamente como o Calvo, ou seja, nós nos nossos concertos, até porque as músicas também são nossas, nos nossos concertos tocamos metade-metade, ou seja, tocamos praticamente o nosso disco novo todo e vamos alternando com os nossos clássicos dos Táxi, como é lógico. Nós não renegamos minimamente aquilo que fizemos, o nosso trabalho. Nós adoramos todas, quer adoramos o nosso trabalho novo, quer as antigas, de maneira que não temos problemas nenhum, e tocamos sempre também músicas do tempo dos Táxi, para quem já conhece relembrar, e para quem não conhece, pronto, também saber um bocado da nossa história. Este álbum tem a autoria sua e do Rita Borda, mas enquanto criador das músicas, há muitos temas, como o Chiclete, Vida de Cão, que já ouviram cantar noutras vozes, até já gravados. Sim, sim. Recordo-me do Chiclete, a última versão que ouvi foi dos Alcolemia, etc. Como é que se sente cada vez que ouve um tema vosso, noutras vozes, noutras versões? Eu adoro, adoro. Acho fantástico. Uma delas, salvo erro, foi das Doce Mania. Que nós damos muito bem ainda com as intérpretes Doce. Neste caso, quem estava à frente disso era a Helena Coelho. Uhum. Que nos perguntou o que é que achávamos. E tal, pá, força, o mais possível. Eu acho fantástico. Por exemplo, havia uns também que eram os fulanos dos Morangos com Açúcar. Uhum. Também fizeram uma versão do Chico Leite, também estava muito boa. O próprio Vitor Norte fez uma versão já não me lembro, Vida de Cão, talvez. Uhum. Eu acho muito bem. Houve só uma que nós, claro, a Sociedade de Autores primeiro pergunta-nos sempre o que é que acha e manda-nos a maquete, essa história toda. A única versão que nós, de facto, não autorizamos, nem cheguei a ouvir, sinceramente, foi uma do Zé Cabra. Zé Cabra queria ou era o Cairo, ou assim qualquer coisa, diz, opa, isso não, isso é que não. Tenha lá paciência, não é? Tenha lá paciência, pronto. Mas de resto eu acho ótimo. Olha, por exemplo, aquela O Cairo cantada por uma fulana brasileira, uma banda brasileira que fez uns covers de uma série de músicas, incluindo dos Chutos, que também está muito boa. É da. Não lembro. É aí do Norte, está aí no Norte a morar, a residir. É versão Bossa Nova, não é? É, exatamente. Uhum. É, também está interessante. Portanto, eu acho umas mais, outras menos. Acho. Houve uma versão um disco ou uma versão techno também do Cairo, que também achei interessante. Não dá muito. Eu não tenho. Não tenho problema, claro. Gosto mais de umas que outras, mas o que interessa é que as pessoas peguem nos nossos trabalhos e os decomponham e. Façam da maneira que é estranho. Claro, não tem problema. Ponto de passagem, cidade internacional. Os espiões vão de viagem, choca-se o xadrez mundial. Yeah. Há pouco dizia que não se preocupava muito com aquilo que queriam dizer o nome dos discos, mas o efeito nas letras já não é bem assim. Não. Temos a percepção, de facto, daquilo que quer dizer, do termo das dependências, que abordam, por exemplo, no tema vício. Claro. E se outra coisa não houvesse, o Cairo hoje em dia podia ser gravado como Damasco, eventualmente. Exatamente. Essa preocupação é transversal ao vosso trabalho. Neste caso, foi para nós também foi uma experiência fantástica, foi um desafio imenso, porque embora eu e o Rui tivéssemos sido os autores das músicas, juntamente com os outros, dos Táxi, nós nunca tínhamos feito uma letra. As letras normalmente eram do baterista, do Rodrigo, e o Chiclete, por exemplo, o Chiclete e mais um ou duas do Henrique, mas nós nunca nos tínhamos aventurado a fazer letras, nem sabíamos se conseguíamos, se não. Mas como para nós não era impossível, de maneira que nós sentamos-nos os dois, foi um trabalho completamente em conjunto, quer a nível das músicas, quer de letras. Foi um trabalho que nos deu muita dor de cabeça, muito gozo, mas fomos nós que fizemos pela primeira vez as 12, acho que são 12, as 12 letras que constituem este disco. Foi uma experiência única para já. E em relação a mim, foi muito bom, porque ninguém melhor que o vocalista para saber as letras, as palavras que ficam melhores em determinadas frases e os acentos e o que é mais cantável e o que não é. De maneira que, mesmo para mim, eu senti-me muito mais confortável a cantar, porque eram letras que tinham saído dentro de mim. Portanto, eu sabia precisamente e perfeitamente a sonoridade que eu queria projetar em determinado momento, de maneira que para mim foi muito bom e foi um dos discos mais confortáveis de cantar que eu fiz até hoje. Foi precisamente porque pela primeira vez eu fiz letras, de maneira que faz toda a diferença. Bati no fim da estrada, caio neste chão, já não digo não, chorei com medo e raiva, o mundo caiu, puta que pariu, não. Oh, Quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do João Grande, uma fase de desafios. São três. Vamos a isto. Imagine que venha tocar aqui a Oliveira do Hospital e que lhe permite trazer consigo as duas bandas nacionais, as bandas dos autores. Quem é que o João Grande iria convidar? É fácil. Olha, um deles foi uma banda que logo no início de carreira me convidaram para fazer uns concertos com eles, que eu quando toquei com eles, eu nunca percebi porque é que eles não eram já muito conhecidos. Porque eles tinham tudo para ser um sucesso. E agora estou felicíssimo porque eles finalmente conseguiram o reconhecimento nacional. Um deles é os Azeitonas. Os Azeitonas. Muito bem. Já foram aqui nossos convidados já por várias vezes. Eles estiveram aqui a estúdio. Só que eu não conseguia perceber. Miguel Leandro Jorge e companhia. Sabe, como é que eles têm uma legião. Já na altura, já foi para aí, quando eles me convidaram para aí há 4 ou 5 anos, fui tocar uma música com eles. E eu já na altura não entendia como é que eles que tinham todos os ingredientes, até as próprias músicas eram fabulosas, e já agora faço aí um reparo, não sei se tu sabes, mas a música dos Aviões, durante 2 anos, a Rádio Comercial e a RFM disse que não era música própria para rádios. E havia uma versão na internet com a colaboração do António Zambujo, que já ia fazendo sucesso, aliás, e foi preciso haver um programa de televisão em que alguém, cantar para as pessoas procurarem. Não é normal. Não é, é que ainda por cima, a pessoa ouve aquela música, vê-se logo que aquilo é brutal, é uma música fantástica, não se percebe. E como é que é possível as rádios não pegarem uma coisa daquelas? Mas lá está, Deus tarda, mas não falha. Já sabe que eu fiquei felicíssimo. Um dia eu vou jogar a bola, ouvindo esta viola, e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu. O quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui. Se um dia eu não te levo à América, nem que eu levo à América até ti. Outra banda que eu era capaz, até porque eu conheço desde bebê, o Tempo do Galo, duas vezes faz duas, até esse conhece, ele é filho de um grande amigo meu, portanto eu conheço mesmo desde bebê e eu gosto muito dele. Então estamos desatentos e temos tido alguns convidados também que estão na berra. Ah, esse André é fantástico. Ora bem, agora a outra é uma banda de cena internacional que vem a Portugal e reparem bem, os ouvintes da Boa Nova, estamos a falar com alguém que já tocou junto dos Clash, do Rod Stewart, se bem me recordo, e outros mais. Portanto, agora vem alguém da cena internacional e que chega a Portugal e diz, mas eu não preciso de ter no meu concerto os Porto. De onde gostaria que viesse hoje em dia esse convite? Sim, de repente eu diria Rolling Stones, mas talvez até Aerosmith. Could've been loud, should've been loud, your friend, it was there. desafio algo diferente e que, segundo dizem os seus colegas, é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional. Repare bem, normalmente quando faço este desafio é para alguém que está a começar. Portanto, claro, claro. Ou seja, mais facilmente se faria um tributo aos Táxi. É o nosso caso. Mas pronto, agora vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, ou a um autor. E que chegam ao pé do João Grande e do Rui Taborda e dizem: queremos uma versão vossa para este disco de tributo. Quem gostaria muito de homenagear e que tema que escolheriam para isso? Montes deles, mas nós temos uma ligação também muito, claro que é um lugar comum, mas nós temos uma ligação muito grande e muito, muito antiga aos Xotos. Só para dizer que eu praticamente andei com o Calo ao colo, que ele vivia aqui na Avenida Boa Vista, vivia aqui mesmo ao nosso lado. De maneira que eu conheço desde miúdo. Ele depois só, eu quando tinha pai 14 ou 15 é que se mudou para Lisboa. Assim, de repente, sem pensar muito, já sabe que é um lugar comum, é um clichê, mas para mim era o Chute e era o Homem do Ano. O fundo horizonte sopra um murmúrio, para onde vai? Do fundo do tempo foge o futuro. É tarde demais, e uma vontade de vir nasce do fundo do ser, e uma vontade de ir correr o mundo e partir. A vida é sempre a perder, e uma vontade de vir. Agora, já falámos aqui da componente do lançamento do disco, o desafio que é retomar, e agora vamos falar aqui dos concertos, que é onde os Táxi, para além de, claro, do bom trabalho que faziam em disco, mas tinham um carisma associado aos vossos concertos. É verdade. E esse carisma foi recuperado, por exemplo, agora no concerto que iam integrar no Circuito da Boa Vista, que faria em final de junho, e esse convite. Como é que é retomar os palcos em grande e agora em nome próprio, quase? É muito bom, é a coisa que eu mais gosto, muito mais do que gravar discos, que é... Este foi ótimo, porque foi um trabalho muito caseiro, foi tudo gravado em casa do Rui, o Rui está em estúdio, de maneira que fomos só dois, o Rui tocou tudo, eu fiz as vozes todas, nós fizemos as músicas e gravamos tudo lá na casa dele, no estúdio dele. De maneira que foi um trabalho, este não custou muito, mas para mim eu sofro imenso, então quando tenho que ir para estúdio, mesmo estúdio a sério, eu sofro imenso. Que, então quem canta é muito complicado, está ali dentro do aquário, as pessoas todas olharem, não sei o quê, para mim é atroz, não acho piada nenhuma. Onde eu gosto mesmo de estar é em palco. Isso aí, embora também sofra horrores antes de começar, fico ultra nervoso, mesmo hoje, sofro horrores antes de ir para palco, mas é em palco mesmo que eu gosto de estar. Por tudo, aquela emoção de ouvir as pessoas a cantarem as nossas músicas, não há nada que pague. De maneira de depois é andar por todo lado, depois ainda nos pagam por cima. De maneira que depois há o after party, depois dos concertos, é por isso que eu detesto tocar no Porto, porque senão temos que ir para casa, não tem graça nenhuma. É sério, a coisa mais chata que pode haver é estar em, ei, tal, não sei o quê, muita família, muitos não sei o quê, muitos tios, muitos primos, não sei o quê, depois ainda por cima temos que ir para casa. É uma certeza de todo tamanho. De maneira que por tudo isso, e mais, sabes que tocar ou cantar numa banda faz com que aquele nosso síndrome de Peter Pan se mostre, ou seja, prolonga-se um bocado a nossa adolescência, porque nós quando começamos éramos adolescentes, e uma pessoa que esteja numa banda, mesmo que os anos vão passando, a emoção, eu estou a falar por mim, obviamente, a emoção é sempre a mesma, senão melhor, de maneira que é a coisa melhor do mundo, é tocar numa banda, sinceramente. E isso é um bocado aquela percepção que nós parece que o mundo não passa, não é? quando somos novos, ou quando começou, eventualmente com 18 claro, anos, não é? Claro. Olhava para alguém de 40 e via que era um senhor, não é? Quando chega a essa fase, parece que não mudou nada, não é? Claro. E depois temos sempre aquele clichê que é assim, agora como a experiência de vida é muito maior, nós parecemos muito mais novos. É sempre aquela que já dizia o mesmo, não interessa nada. Enfim, mas estão aí os Rolling Stones a provar que assim claro, é impossível. Claro. Vai, descalça no jardim, como quem grita por mim, e o cabelo a flutuar. Onde vai eu vou também, não reconhece ninguém, fantasia sem tocar. És um anjo do céu, caminho num destino enfeitiçado. Eu dou por mim a navegar no azul do teu olhar, prisioneiro sem perdão. Vou pecador e queimar toda esta dor, vou matar esta ilusão. Eu não quero desespero, eu só quero o anjo do céu, sabor do meu pecado amordaçado. És um anjo do céu, enfeitiçado. Lançar agora um segundo single, da qual já existe também um videoclipe que tem que estar, como nós dizemos aqui, youtubado. Sim, não nos podemos queixar muito, mas o grande problema da televisão hoje em dia, passou na SIC, passou na SIC Notícias, no Viva a Música, passou numa série, e em telejornais também. O grande problema da televisão, e que não havia quando nós começamos, é que quando nós começamos havia dois canais. De maneira que quando era um programa importante, tipo, sei lá, daqueles concursos, um, dois, três, assim, nós tínhamos a certeza absoluta que o país inteiro nos estava a ver. Sim. Hoje em dia, como há as internet, há os telemóveis, há 200 canais, há montes de solicitações, ninguém já lia hoje a televisão, a não ser que seja um programa assim muito, muito excepcional, é que as pessoas vêm. Portanto, a maior parte das pessoas pensa que já nem vão à televisão e tal, uma pessoa vai, mas a maior parte das pessoas não vê, porque está a fazer outra coisa diferente. Falamos com uma agência de modelos que nos mandou essas 50, são 50 raparigas. Parecia que parecíamos daqueles terroristas que morremos com uma bomba e fomos ter com se bem que eu não sei se elas todas eram virgens. Eram Edens. Isso. Não sei se eram todas virgens, mas isso também não interessa nada. De maneira que isso foi uma situação muito, muito específica. Que esta música, que curiosamente é o que a maior parte das pessoas diz que é mais parecida com o táxi, que tem a sonoridade táxi. Porque eu não me tinha percebido que este disco é um bocado... Nós quando o fazemos, quando estivemos a fazer, não pensávamos em nada, nem estávamos a fazer concessões, não fizemos concessões nenhumas, era aquilo que nos saía, pronto. Mas agora, à distância, já de meio ano, que foi quando ele foi lançado, nós agora percebemos que ele, de facto, é um disco um bocado pesado e um bocado negro. De vez em quando tem assim uns momentos mais alegres, como é o caso do Anjo do Céu. Mas nós não nos tínhamos apercebido, ainda ontem a falar com uma amiga minha, ela disse-me que é um disco um bocadinho pesado. E é, de facto, agora pensando bem, tem umas músicas um bocadinho mais pesadas, mas pronto, não, como digo, não foi talvez, nada. Talvez próprio de uma maior introspeção vossa. Sim. Não foi nada pensado, foi o que nos saiu no momento, não há nada a fazer, é assim. E o que nos procura agora, para terminarmos essa conversa, é assim, que outras conchas estarão aí para sair? Por acaso, eu e o Rui, há coisa de já há uma semana para cá, já estamos a fazer músicas novas. A começar a fazer músicas novas. E desta vez, inconscientemente, com uma preocupação de fazer a coisa não tão pesada como fizemos em Cisco. Porque, de facto, porque nós não somos nada assim, ainda por cima. Nós somos pessoas muito positivas e, mas saiu assim, não pergunto porquê, não percebo porquê, mas saiu assim. Neste momento, como as coisas estão a correr bem, estamos a tentar fazer, ainda não chegamos à fase das letras, mas estamos a tentar fazer uma coisa mais, não estou a dizer nem mais leve, nem mais light, mas pelo menos mais positiva do que o disco do Ciclo Simulado. Mas sim, já estamos a fazer coisas novas, não podemos é parar, de facto. João, agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade que teve para connosco, para falarmos. Muito obrigado. E aos ouvintes da Rádio Boa Nova, que é sempre um grande prazer conhecer a Rádio Nova. Muito bem, e fica-lhe combinado já, só não pomos o dia, mas iremos falar seguramente para esse segundo trabalho. Muito bem, força. Um abraço. Um grande abraço também. Obrigado. Caio no chão. Sem te sentir, procuro a mão que vai partir. Smile.